My shame. Olho ao redor e vejo as tribos metropolitanas de orgulhos vencidos prostrados na lama. Sempre alto contraste de fraqueza e desastre, vivendo um sequestro sem perspectiva de resgate. Fiéis à marcha da esperança, nulo de atitude, com vidas insatisfeitas sem virtude, esperando que mudem suas histórias. O herói que traduz o enigma de como vencer sem prostituição, rompe e estoura. Ali o respeito de Luther King, mas ninguém quer ser baleado ou adquirir parkinsonismo no ringue. Todos têm uma história vitoriosa ou não. Seu preço pago determina se você é herói ou vilão. Tantas mães clamando em jejum por vitória, por amor seus filhos obterem a ambição da glória. Não sejam falcões do rio, nem faccionários de samba, mas não precise vender o almoço para comprar a janta. Seguindo firme na esperança de ser um exemplo vivo pro destino dos meninos. O herói a ser seguido, dando um escape do perigo. Só com um espelho ofuscado e sem brilho é apenas um vinho. Tantos querem mudanças, um socorro perpétuo. Sair do campo de impotência para um sonho concreto. Só que os heróis das quebradas têm as capas corroídas por traças governamentais que manipulam suas vidas. Que muita garganta fazem provarmos do veneno. Quer heróis, um mar vermelho, sem Moisés, sem fé, sem barco e nem remo. Ignorando a sua luta, o que é mais curioso, manipulam seus atos, Rubem Fuentes, ao se furoso. Mas o maior dos heróis não estava preso ao madeiro, por pregos em aço fundido, sangue escorrido e corpo dolorido. E sim pelo amor à vida, aos heróis impotentes e frustrados que ainda estão perdidos. Sem margem, sem medo, sem grilhões, somos heróis. Heróis. Sem margem, sem medo, sem grilhões, somos heróis. Heróis. Qual a diferença em ser um dos 300 de Esparta? Mataram por orgulho, por Leônidas, vaidade e raça. Os 300 da tribo de Gideão confiar em Deus, oraram pelo povo. Os que beberam água como cão, escolha seus heróis. Esqueça os gibis da estante, prefiro revolucionar de discursos retumbantes que lutaram por diferenças, sangraram em solo nu. Outros santos me acompanham em São Paulo, Zona Sul. Joaquim Osório foi feliz ao compor que somos gigantes pela própria natureza. Mas e as nossas fraquezas? Não falo de metabolismo físico, talvez psíquico. Falo do que a mídia empurra, vender ideia. Nós compramos. Herói não é quem vence o Big Brother, tampouco quem faz o gol no segundo tempo. Aos 49 são no máximo vencedores financeiros, mas heroísmo não tem nada a ver com dinheiro. Bill Gates com sua fortuna compraria a Bolívia, mas não paga a honra e emoção de Simón Bolívar. É o libertador venezuelano que compreendeu que na América Latina e no mundo todos são humanos. Sofremos com discussões familiares, doenças vasculares, visitas hospitalares, câncer aos milhares. Por isso ser herói não tem nada a ver com grana ou fama. É lutar contra o que você odeia ou morrer pelo que você ama. Sem margem, sem